Saudações a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. É com grande alegria que iniciamos o programa Visão Espírita de hoje. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e este é o programa de número 329. Hoje, dia 4 do mês de agosto do ano de 2021, agora são 19 horas dessa noite agradável, um pouco fria de quarta-feira. Estamos ao vivo, transmitindo ao vivo aqui diretamente pelo YouTube e pelo Facebook. Então, se você está nos acompanhando pelo YouTube, não se esqueça de clicar sobre o botão inscrever-se e, além de se inscrever também, marque o sininho para receber as notificações. Assim, sempre que um novo vídeo for publicado aqui no canal da União Rádio Web, da USE Piracicaba, você vai receber uma notificação aí no seu dispositivo, no seu computador ou no seu telefone celular, de onde você está acompanhando. E se você nos acompanha também pelo Facebook da União Rádio Web, também você pode curtir a página da União Rádio Web para nos acompanhar as novidades, curtir esse vídeo, comentar, fazer a sua pergunta, isso tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Você pode fazer a sua pergunta e nós vamos respondê-la ainda durante o programa. E no Facebook você pode também, é claro, compartilhar esse vídeo para ajudar essa mensagem de amor e de consolação da doutrina dos espíritos a alcançar tantos corações que dela necessitam. Lembrando sempre que o objetivo desse programa, do programa Visão Espírita, é provocar reflexões, sempre trazendo temas atuais, estudando a doutrina dos espíritos, com foco em temas atuais, observados rigorosamente de acordo com a codificação de Allan Kardec. Muito bem, hoje nós temos um convidado muito especial. Nós tínhamos dois amigos hoje, mas um dos convidados não pôde comparecer. Então, hoje nós seguiremos o programa com esse grande companheiro, esse trabalhador na União Espírita de Piracicaba, palestrante em Piracicaba, em toda a região. Ele que é professor, né, coordenador dos cursos de COEM, do curso de orientação mediúnica, professor do curso de passe. Nós temos a grande alegria, comentarista aqui no programa Visão Espírita já há muitos anos também, desde o início, lá em 2014. Então nós temos a grande alegria e a honra de convidar para participar conosco o nosso amigo Alex Bonafini. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Wilson. Boa noite, os internautas que nos acompanham. É com muito prazer e felicidade que nós estamos aqui mais uma vez essa noite. Sem dúvida, prazer, felicidade e gratidão. Gratidão a você, meu amigo, sempre por atender carinhosamente ao nosso convite, né? Sempre apresentando a sua contribuição sobre os temas que nós propomos. E lembrando que o objetivo do programa Visão Espírita não é fazer um estudo minucioso de cada uma das passagens do Livro dos Espíritos, né? Para isso, nós precisaríamos de muito tempo para abordar um assunto com profundidade. Mas é trazer os assuntos de uma maneira aplicável, de uma maneira prática, de uma maneira que nós possamos compreender, né? Possamos fazer uma leitura da realidade, do mundo ao nosso redor, e assim nós possamos compreender este mundo. E compreendendo o mundo, nós possamos nos transformar, né? Melhorando a nossa vida e a vida daqueles que caminham junto da gente, né? Esse é o nosso objetivo. Alex, o tema hoje é muito interessante, mas antes de falar sobre o tema, a gente vai falar sobre justiça, mas antes de falar sobre o tema, eu quero convidar você e todos os amigos que nos acompanham, né, que também nós temos uma gratidão muito grande por vocês que nos seguem aqui. Quero convidar todos para a gente acompanhar a prece na voz da saudosa companheira Terezinha de Oliveira, lá de Campinas, a prece súplica. Então, essa prece vai nos preparar para que nós possamos receber os ensinamentos dos Espíritos. Vamos a ela? Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor.

queridos irmãos e irmãs que nos acompanham também. Texto curto, pequeno, mas como é profundo, não, Alex? Eu queria passar essa primeira palavra para você fazer um comentário livre sobre a explanação que Emmanuel faz, né, o ponto de vista desse mentor espiritual, sobre a justiça. Por favor. Bom, é a síntese de todo o conhecimento cristão, né? Emmanuel tem o conhecimento profundo de cristianismo e um conhecimento elevado, porque se nós observarmos a justiça, como é passado na passagem, que se a gente não superar a justiça dos escribas e fariseus, nós não entraríamos no reino dos céus. E de fato que a justiça deles era uma justiça temporal. E aquilo que se aplica num tempo, muitas vezes, ele não funciona no outro. E quando Jesus veio transmitir-nos a lei do amor, ele veio nos ensinar uma lei, um ensinamento, trazer uma regra de conduta que serve para todos os tempos. Porque não é uma lei humana, é uma lei divina a que Jesus veio nos trazer, o que é muito diferente. Porque a justiça dos fariseus, dos saduceus da época, ela era muito limitada. Eles verificavam o lado religioso, quem estivesse com eles era ótimo, quem não estivesse era pecador. E você vê, Wilson, que até hoje é assim. Então, o que que Emmanuel nos concita? Nos concita a seguir a lei do amor, da justiça, não é? E da caridade, que isso é muito importante. Porque você, assim sendo, você será um justo por excelência. Você não se baseará em leis temporais, que hoje existem, amanhã se modificam, nem em leis humanas que vão de acordo com os interesses das pessoas, mas com leis imorredouras, leis imortais. É isso que o mentor divino e sublime nos inspirou. Porque após o ato errado, após o ato cheio de complexos, nós carregamos a culpa, não é? E é aí vem a problemática. Porque depois que você comete o erro, vem a culpa, o remorso, o arrependimento e a reparação, não é? Então, para eles, era uma questão de fé. Isso. E nós verificamos que não é uma questão de fé, basicamente. Você pode colocar que é uma questão científica, que é uma questão terapêutica, que é uma questão de vida e de sobrevida, para você viver bem com o seu próximo. Porque é impossível você viver em paz com remorso, com culpa. É impossível você estar pleno, você estar saudável, cheio de dores. E não é culpa de Deus, e não é uma condenação de Deus, é uma condenação do próprio espírito que errou e precisa pegar e consertar o erro, de acordo com a lei de justiça divina e com a providência superior. Muito interessante, Alex, essa sua interpretação, né, de como eles aí interpretavam a diferença da lei, né, dura, né, da lei social, que eles, o olho por olho, que na verdade já tinha sido até uma evolução, né, do que era no passado. O olho por olho naquele tempo já era uma visão mais justa do que era na antiguidade ainda, né? Agora Jesus vem e apresenta uma revolução nesse entendimento, né? Dando um sentido novo de justiça, né? Tratando a cada qual de acordo com a sua condição, com a sua consciência, segundo o que a gente vê no texto. Admitindo-se, que, segundo o ensino dos Espíritos, justiça consiste no respeito aos direitos de cada um, e assim que os Espíritos nos ensinam, lá na questão 875, o que ou como estão expressos esses direitos? Como a gente pode entender quais são os direitos de cada um? Justiça é, né, o respeito aos direitos de cada um, mas como entender quais são os direitos de cada um, Alex? Essa é a pergunta. Se eu não me engano, no próprio Livro dos Espíritos diz que a nossa justiça, o nosso direito termina onde começa o direito do próximo. Está aí bem exemplificado o nosso direito. Porque se você fizer uma visão global desse tema, você vai verificar que então a pessoa vai ter direito de fazer tudo, vai se transformar numa anarquia. Então, o seu direito termina no direito do próximo, porque daí começam os seus deveres. Porque as pessoas querem ter direitos, mas não querem ter deveres. Esse é o problema. Olha, Alex, é interessante, eu ouvi uma pessoa citando essa frase que você fez agora, que é totalmente, estamos totalmente em concordância com ela. Os nossos direitos terminam onde começam os direitos do próximo. Mas ele fez uma abordagem que eu achei interessante. Ele diz que os nossos direitos terminam quando terminam os direitos do próximo também. Eu achei interessante porque, de fato, quando os direitos do próximo também não são respeitados, o meu direito também está em risco. Tem uma frase até, eu não vou lembrar a frase em detalhes, né? Mas é do Bertolt Brecht. Ele diz assim, né? Primeiro vieram e levaram os negros, mas eu não me preocupei, afinal eu não era negro. Depois vieram e levaram os operários, mas também me preocupei porque não era operário. Depois vieram e levaram os miseráveis, mas eu também nada fiz porque eu não era miserável. E agora estão me levando. Mas ninguém se importa porque eu também não me importei com ninguém. Eu acho muito interessante. Daí a nossa preocupação não só em defender os nossos direitos, né, mas também em defender os direitos dos outros. É o entendimento do direito segundo a fraternidade, né, Alex? Segundo o entendimento de que todos somos filhos de Deus e que somos iguais. Em situação diferentes, né, porque somos espíritos alguns mais velhos, com experiências muito particulares, cada um de nós, mas vivendo na mesma condição de aprendizado, no mesmo mundo de expiações e de provas, daí a nossa preocupação com os direitos do nosso irmão, esse que caminha ao nosso lado. Eu queria perguntar para você, baseado no texto, a gente vê isso, né? Existe um limite, né, e uma confusão que as pessoas fazem entre o termo justiça e o termo vingança, né? Justiça é diferente de vingança, não é, Alex? Como a gente pode entender esses limites? Não, justiça, você fazer justiça, por exemplo, existem leis na Terra, leis humanas, e se as leis humanas não abordarem aquela pessoa ou o que ela fez, existe a justiça de Deus, que será feita em vida ou após a morte, que a gente sabe que Jesus disse, que nós não sairemos do pranto, ranger de dentes, até que não tenhamos pago o último ceitil. Isso daí é as suas dívidas. Enquanto você não pagar o que você tiver que pagar, o que ele quis dizer? Você não sairá da ciranda das reencarnações expiatórias. É isso que ele quis dizer. Então, se você não resgatar hoje, você vai resgatar amanhã. Isso é justiça. Você vai procurar fazer a justiça da melhor maneira possível. Para isso existem leis, existem advogados, existem juízes, existem a polícia, existem diversos setores para poder fazer a justiça. A partir do momento que você abre mão de tudo isso e você quer cumprir a justiça corrompendo a lei ou indo contra a lei, você está se vingando. E mesmo que você ache uma brecha na lei, mas moralmente você sabe que é contrário à lei de amor, de justiça e de caridade, que a gente sabe, porque foi perguntado na questão 621, Kardec perguntou aos espíritos onde estavam escritas as leis de Deus, e ele disse na consciência, então cada um sabe o que deve ou não deve fazer. Agora, se a lei não me pune porque eu faço tal coisa e eu vou prejudicar outra pessoa que me prejudicou, então eu estou me vingando, eu estou sendo violento. E aí o que acontece? Ah, ele recebeu a paga do mal que ele fez? Tudo bem, eu fui um instrumento de Deus para ele reparar, para ele ser punido, né? Porque a expiação nada mais é do que uma punição, que ele vai ser punido, ele vai resgatar uma falta, não reparar, resgatar, não é? Aquela falta, mas eu também vou estar adquirindo uma falta. Então, de que adiantou? Nada. E muitas vezes, Wilson, mesmo você tendo direito, isso não quer dizer que você deve. Por exemplo, um parente seu desencarna por um erro médico. Aí você fala, não, envidarei esforços no céu e na terra para punir o médico. Você pode até fazer isso, mas vai valer alguma coisa? Será que você deve? Para quê? Em verdade, você está pensando naquele falecer ou você está querendo pegar dinheiro? Porque na maioria das vezes as pessoas querem dinheiro. A forma de pagamento, além dele ser punido, é uma remuneração. Você vai ser remunerado. Mas a pessoa já morreu. O que que adiantou? Não adiantou nada. Eu escutei colegas na casa espírita, uma colega magnífica, que eu prefiro não citar o nome dela, que ela disse que teve uma parente que faleceu, desencarnou, e foi um erro médico. E os parentes queriam procurar um advogado para processar o médico. Ela falou: vocês podem até fazer isso, mas eu não aconselho, porque ela já morreu. Para que você fazer isso? Você vai se desgastar, relembrar o fato, sofrer, e vai ser desnecessário, que não vai trazer a pessoa de volta à vida. Ah, mas os materialistas dirão, né, Wilson? Não, mas a justiça deve ser feita. Mas a que preço? A que preço? Então existe aquilo que eu posso fazer, que eu tenho direito de fazer, e aquilo que eu devo fazer. Quando eu passo dos limites, eu estou me vingando. Eu não estou fazendo a justiça. Ou você acredita, Wilson, em sã consciência, que as pessoas querem punir, por exemplo, aquele médico para que ele não faça o erro para os outros? Ninguém está pensando nisso. Isso é mentira, isso é uma hipocrisia. Ele quer é dinheiro, ou quer se vingar, quer ver o médico na rua da amargura para ele pagar o que ele fez. Como se isso resolvesse alguma coisa. Então, isso é uma mera vingança. É uma mera vingança. Olha, Alex, o que você falou é muito profundo, sabe? A gente tem que tomar cuidado com as interpretações que fazemos muitas vezes da situação da pessoa, às vezes numa situação muito, muito precária, né? A gente, é claro que estuda o Espiritismo e sabe das consequências, que somos responsáveis pelos nossos atos e que muitas vezes somos colocados numa situação de maior fragilidade nesse ou naquele aspecto, mas sempre com vias à nossa melhora. Mas nós não podemos olvidar, né, não podemos negar que muitas vezes a situação das pessoas chega a um extremo tão crítico que não é mais parte de um processo de aprendizado determinado por Deus. Já é parte da incapacidade da própria sociedade em dar condições mínimas para aquele ser poder aprender, né? Porque a gente vai falar, é a justiça de Deus, por isso que vive naquela situação. Aí a gente vai trazer esse parágrafo aqui de Emmanuel. Olha, é forçoso considerar que, segundo o padrão de Jesus, a justiça não agrava os problemas do devedor. Olha bem isso, reconhecendo-lhe, ao invés disso, as necessidades que o recomendam à compaixão, sem furtar-lhe as possibilidades de reajuste. Então, veja, Deus não vai colocar uma pessoa numa condição qual que ela não tenha a mínima possibilidade de se reajustar, porque senão não é uma posição educativa. É como o nosso sistema de justiça, Alex, que muitas vezes tira uma pessoa por um crime banal, né, do convívio da sociedade, pega esse indivíduo, joga ele dentro de uma penitenciária com outros presos de altíssima periculosidade. E ele faz lá dentro praticamente uma pós-graduação em crime avançado. Sai de lá um criminoso muito mais revoltado, porque foi vítima de todo tipo de violência ali. Então a nossa justiça é falha. A gente tira a pessoa, a gente vai punir a pessoa por um erro dela e vai tirar dela totalmente a capacidade dela dela voltar ao caminho do bem. Agora, um sistema penal adequado seria um sistema que oferecesse oportunidades de trabalho, oportunidade de cursos, e a gente sabe que o nosso sistema penitenciário não oferece isso. Não. Então, a gente não pode comparar a justiça de Deus com a nossa justiça e olhar uma pessoa que vive numa situação de penúria e falar: é Deus que pôs ele lá, ele tem que viver daquele jeito. Não, ele não tem, né? A sociedade é responsável por dar condições a todos os seus integrantes, né, a poder se realinhar com a lei de Deus, né? Aqueles que se equivocaram. E tem, a gente não vai falar, o tema do programa não é sobre perdão, é sobre justiça, mas tem a ver também com o que você falou. Tem muito a ver. Quando uma pessoa nos faz mal, muitas vezes a gente fala: olha, eu não tenho raiva dela, né? Eu perdoo, mas eu Não esqueço. não esqueço, e ela agora ela não deve nada para mim, ela deve é para Deus. Olha que beleza. Quer dizer, ela vai se ver com Deus. Quer dizer, você vai dar para ela um cara muito mais poderoso do que você. Você sabe, Wilson, que a pessoa fala de uma forma egoística e isso mostra que ela não perdoou. Mas ela não está errada. Se você for ver na profundidade. Ah, mas é Porque. realmente, né? Não, porque a partir do momento que o ofendido perdoa a pessoa, ele está tendo um ato de caridade para o ofensor, né? Ele está tendo um ato de caridade, a pessoa se livra da raiva dele, mas ele não está liberto da justiça divina. E daí é com Deus mesmo. Porque ele vai ter que lidar com Deus. É esse que é a grandeza da lei de justiça. Porque o perdão é bom para quem perdoa, não para quem é perdoado. Aliás, não que não seja para quem é perdoado, mas é melhor para quem perdoa do que para quem é perdoado. Não, mas o que eu estou dizendo é a pessoa, quando ela perdoa, ela tem que desejar o seguinte: olha, que Deus tenha misericórdia dele, né? E que Deus. Eu entendi, só que na fala errada dela, ela tem um Isso. acerto. Ela tem um grau de acerto, porque é com Deus mesmo. Quando a gente erra, a gente não erra com o outro. Se eu vou e ofendo você, Alex, né? Se você não se ofende, o meu problema não é com você. Se eu ofendo você, eu estou ofendendo uma lei que é uma lei divina. Então, eu estou com um comprometimento com o alto, é vertical a minha relação, né? Agora, se eu ofendo você, você se sente ofendido, fica com raiva de mim. Nós dois criamos uma linha horizontal, um contra o outro, trocando energias negativas, e a gente fica numa vibração baixa. Mas, na verdade, os dois estão comprometidos com o alto, né? Sim. Se eu ofendo você e você fala, olha, ele me ofendeu, eu desejo que ele possa encontrar o caminho dele lá. Ele estava perturbado, coitado, que Deus tenha misericórdia para ele poder se ajustar depois. Vai embora, aí você liberta a pessoa que te ofendeu, ela segue adiante, você segue o seu caminho. Agora, o que a gente não pode é olhar para a pessoa e falar, me ofendeu, mas o dele vai vir, ele vai ver só. É, isso é um Mais pensamento de tarde. vingança. Isso é um pensamento Exato. de vingança. Isso é um É um pensamento distante. desculpismo. Isso Isso. daí é uma falsa moral. Uma Isso é falsa uma moral. falsa moral. A falsa moral. Eu me faço Eu de perdoo, bonzinho. Mas Deus não perdoa. É mais ou menos isso. Sim. Porque eu me faço de bonzinho para jogar nas costas de outro aquilo que eu queria fazer, mas não posso fazer. Esse é o problema. Aliás, Alex, é uma pergunta interessante, né? Eu falei, eu perdoo, mas Deus não perdoa. Aí a pergunta, Deus perdoa, Alex? Então, Deus, ele teria que perdoar se ele se magoasse anteriormente. Ele não Mas te ele ofende. não, como ele não se sente ofendido, ele não tem que perdoar ninguém. Ele não tem que perdoar ninguém. Então, é um equívoco você pensar em Deus com as propriedades humanas. Isso é um erro. E as pessoas, isso é um pensamento antropomórfico. É você colocar em Deus as nossas as nossas parcas virtudes e os nossos enormes vícios. Porque se eu vou perdoar, Deus também vai perdoar. Se eu vou chorar, Deus vai chorar. Se eu rir, Deus. Sabe? É algo tão improvável, tão impossível, que Deus é espírito. Nós sabemos que não é. Porque nós vemos no Livro dos Espíritos que o mundo é formado de Deus, espírito e matéria. Então, se o mundo é formado de Deus, espírito e Criações. matéria, Deus não é espírito. O espírito e a matéria são criações de Deus. Então ele não é espírito, não, Wilson? Deus é uma inteligência que precede o espírito. E isso. Então, mas se a gente não consegue entender que tipo é essa inteligência, como a gente pode pensar que Deus está rindo, que Deus está chorando, que Deus perdoa, que Deus odeia, não é? É aquela visão infantil, Alex. Quando a gente vai conversar com uma criança, a gente já ouviu falar, alguém falar, certamente, só não faz isso que o papai do céu fica triste, não é? Nossa, é tão feio isso. É tão feio isso. Papai do céu chora. Assim, papai do céu não chora, gente. Mas isso você incute na cabeça da criança um trauma Um e muitas trauma. vezes uma fobia que quando ela crescer, ela não vai querer nenhuma religião. Ela vai ser ateia, ela vai ter medo de Deus. E nós não devemos ser tementes a Deus, nós devemos amá-lo. E nós só Pois podemos amar a Deus conhecendo-o profundamente. a gente não ama quem a gente não conhece, né, Alex? A gente no máximo teme, né? Tem medo, e o medo é mais, o temor é mais uma autoproteção nossa, né? Aí eu vou ficar quietinho ali, porque se ele ficar irritado comigo, eu não sei o que pode acontecer comigo, mas não é que você ame, é que você tem medo. É por isso que você se submete. Então Deus não quer ninguém submisso a ele, né? Porque ele tem todo o poder, ele não precisa de ninguém para ser submisso a ele. E Sim. seres inteligentes, autônomos, capazes de concluir, de pensar, de raciocinar e de fazerem o bem por escolha própria. Então é essa liberdade que nós vamos adquirindo, né, de acordo com o nosso progresso. É a liberdade de pensar, de discernir e de arbitrar de forma sempre consciente e ao bem. Quanto mais a gente aprende sobre o bem, mais a gente decide corretamente a nossa vida. Alex, mas ainda falando de Deus, sobre perdão, falamos de justiça, vimos aí que Deus não se ofende. Vamos entender, existe algum conflito entre a aplicação da justiça e a misericórdia de Deus? Quando falamos em misericórdia, né, a gente entende logo um cancelamento da dívida do devedor, né? Em outras palavras, a misericórdia exime o devedor de honrar seus compromissos? Não, não é assim que funciona. A misericórdia de Deus dá ferramentas que facilitam o pagamento da dívida. O que diminui a nossa dívida é o amor que praticamos. Por isso que Jesus disse, o amor cobre a multidão dos pecados. Porque você não está deixando de pagar. Você está substituindo um trabalho braçal dolorido por um ato de amor e caridade, que pode ser muito mais dolorido, não é? Então, a partir do momento que eu sou uma pessoa devedora e reencarno para resgatar a dívida de tal maneira, mas eu me proponho não só com a intenção de pagar a dívida, mas de fazer o bem, é óbvio que minha dívida vai ser diminuída, e Jesus explica muito bem isso na parábola, quando ele diz que o homem devia 100 moedas ao seu senhor, e o homem vai e perdoa aquele homem, porque o homem queria tomar a mulher, queria tomar os animais, queria tomar tudo dele. Não, eu te perdoo. Aí aquele homem que foi perdoado saiu, devia 10 moedas, ele enforcou o homem, mandou prender e pegar os bens, e pegar a família, e pegar tudo. Aí o rei fala, nossa, mas eu te perdoei 100 moedas, você não perdoa 10 do outro? Então vai, onde tem pranto, ranger de dentes. Porque o que acontece? A partir do momento que você faz o bem, as 100 moedas podem se transformar em 10. A sua dívida torna-se menor, porque você tem mérito, porque você adquire virtudes que apagam a sua dívida. Agora, a partir do momento que eu tenho uma dívida, eu não pago aquela dívida e faço mais coisa errada, minha dívida vai aumentar. Sou eu o responsável por tudo. Mas mesmo eu sendo responsável por tudo, Deus tem a capacidade de sua misericórdia de diminuir o nosso fardo, porque ele não quer nos punir, ele quer que nós aprendamos. Reparar a falta não é, quando você fala em castigo de Deus, que parece que é um pecado falar isso, é como você mesmo explicou, é tornar casto, tornar puro. O objetivo de Deus não é punir, não é se vingar do seu filho, mas dar uma oportunidade daquela pessoa refazer a lição de forma correta. É a mesma coisa que um professor, o Wilson incoerente, que ele culpa que o aluno é preguiçoso. Será que a culpa não é dele, que ele foi um mau professor? Então, ele tem que dar a oportunidade daquele que errou, fazer uma nova prova, ensiná-lo melhor, ver as suas deficiências para que ele tire uma nota melhor. Agora, se ele não se esforçar e o aluno tirar uma nota melhor, será que a culpa é do aluno ou a culpa é do professor? A gente precisa pensar muito bem nisso. A gente precisa averiguar as facetas da situação. E Jesus, Deus, os bons espíritos, sendo bons professores, eles não vão dar uma tarefa que a gente não possa cumprir. Porque eles vão estar do nosso lado nos apoiando para que a gente tenha força e vontade de cumprir. Esse que é o grande objetivo. Pois é, vamos lá. Temos uma participação de uma companheira aqui, olha, a Regina. Eu só vou sumir da tela um pouquinho aqui, Wilson, que eu vou apertar a tomada aqui do meu computador. Tá, tá bom. É, não pode desligar. Ó, agora está carregando. Ela faz um comentário aqui para a gente, Alex. Durante os primeiros dias, a gente sente raiva. Fala tudo isso que vocês estão falando. Mas depois de uns dias, a gente vai diminuindo a raiva e vai entendendo. E daí, sim, há o perdão. Muito interessante o que a Regina colocou, né? Porque entender que o perdão, né, é um processo. Não é uma coisa que acontece naturalmente, né? Mesmo que nós falemos, ah, eu perdoo, ainda assim não significa que não vai vir uma lembrança de vez em quando. Mas eu acho que a questão de perdoar, né, Alex, é um exercício constante e racional. É sempre que vem a lembrança daquela pessoa, do que ela fez, você emitir um pensamento contrário, falar, ah, pois é, mas ela fez naquele momento de raiva mesmo, vamos deixar, ela não vai fazer isso de novo. Né? Eu acho que é um processo de raciocínio, não é, Alex? De razão. Você sabe que essa pergunta da Regina, que eu acho que foi, assim, não é bem uma pergunta que ela fez um comentário muito assertivo, muito correto. Me lembrou de uma história que consta que Os pais, né? A avó estava em casa e chega a menina da escola brava porque a amiguinha tinha brigado com ela, tinha ofendido ela. E que ela queria voltar lá e xingar e ofender a menina. A menina pegou e falou, a avó chegou e perguntou assim: Filha, vamos fazer o seguinte? Espera a raiva secar. Ela falou assim: Espera a raiva secar? É, como assim? Pensa um pouco, lembra outro dia que você foi brincar na chuva e sujou sua roupa de terra? Lembro. Se a gente colocasse na máquina para lavar ou lavasse, a gente tira a terra? Não, não ia tirar a terra. Então, como a gente faz para tirar a terra? A gente espera a terra secar, aí a gente tira e lava, fica limpinho. É verdade. Então, com a raiva é do mesmo jeito, você tem que esperar ela secar. Vai passar um dia, dois, vai estar tá corroendo você. Aí vai passar o terceiro, no quarto vai diminuindo, no quinto vai diminuindo, no sexto ela secou. Aí você pode expulsá-la do coração. Mas não é mero esquecimento, porque diz que perdão é esquecimento. Não, esquecimento é Alzheimer. É um problema de memória. Alzheimer, é um problema de memória. O perdão é você digerir o problema. É você ter a capacidade de digerir, de fato é esquecimento, mas se você fala que é só esquecimento, acabou. Não é assim. Existe um processo por detrás, um mecanismo. Porque Porque o depois que você esquecimento. digeriu, esquece. É, mas o esquecimento, se tomar o esquecimento só, não traz aprendizado, né? Vamos Não. supor, a criança vai lá, põe o dedo na tomada. Ela toma um choque, ela vai saber que aquilo lá é um lugar de não pôr o dedo, porque a experiência foi muito negativa, né? Sim, Então, ela exatamente. aprendeu. Agora, se ela esquecer aquela experiência completamente, ela vai tomar choque todo dia. Toda vez que ela vê a tomada, ela vai esquecer. Então, ela tem um problema de memória, de aprendizado, de cognição, né? De não conseguir aprender da realidade o que é necessário para ela viver melhor. Então, é uma questão já orgânica mesmo. E recentemente eu tenho feito uma palestra sobre as dimensões do amor. E a gente tem aquela passagem onde o fariseu pergunta a Jesus qual é o maior de todos os mandamentos, e ele responde: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então são as formas como o amor se manifesta, como emoção, né, que é o coração, que é o sentimento, né, que está relacionado à sensibilidade e entendimento. O amor segundo o entendimento, Alex, é isso que você acabou de falar para a Regina, né, a Ruda. É o amor que você pensa sobre ele, porque amor, olha o que eu vou falar, é polêmico, tá? Mas nesse sentido do que eu vou falar, o amor não é simplesmente um sentimento, né? Ele não é só um sentir, ele é racional. Você escolhe amar. O sentimento é algo que já está definido dentro de você. Você sente algo quando é estimulado, né, baseado já em suas experiências, em algo que você já construiu, porque o sentimento é construção. Mas o amor é escolha. Então, mesmo que você ainda sinta raiva da pessoa, você pode amá-la, mesmo assim, porque você decide amar. E isso é interessante, né? Você, quando gosta, ou gostar, eu gosto dele ou dela porque ele ou ela tem essa ou aquela característica, porque me faz me sentir bem, porque me trata bem, porque me ouve. Então, existe uma razão para você gostar de alguém, mas o amor não. Eu amo ele ou ela, apesar de. Eu amo ele ou ela, apesar dele não fazer o que eu queria que ele fizesse, ou não ser aquilo que eu esperaria que ele fosse, né? Dele não falar aquilo que eu gostaria de ouvir dele, mas ainda assim eu continuo, eu escolho amá-lo do mesmo jeito, mas isso não significa, né, em nenhum momento que eu seja obrigado a caminhar com ele. É por isso que Jesus fala sobre amar os inimigos. Então eu posso escolher amar os inimigos, mas eu não preciso caminhar, não preciso nem gostar deles, aliás, mas eu posso Sim. amar. É curioso isso. Sim, quando Jesus nos orienta a amar os inimigos, ele nos diz para nós não revidarmos as ofensas. Esse que é o fato. Não Mas é, a gente vai ser incapaz de amar alguém que nos machuca. Mas a gente pode fazer o quê? Não revidar, digerir o problema e aquele problema não fazer mal para mim. É quem sabe no futuro, mais para frente, numa próxima reencarnação, as situações se melhorem. Porque o que acontece, Wilson? Existe um problema no perdão, que ele é grandioso, que é a hipocrisia. Socialmente, religiosamente, a pessoa é educada que ela tem que perdoar, porque se ela não perdoar, ela não é cristã. Porque se ela não perdoar, ela está ofendendo a Deus. Isso é um absurdo. ela Porque daí carrega você perdoa culpa de culpa, né? falsamente. Ela tem aquele sentimento dela, vai ser falsa. Ela Hipócrita, vai né? trazer. Exatamente. A pessoa. Ai, Porque, imagina. eu não tenho raiva de ninguém nessa vida. Ave Maria, isso é mentira. Outra coisa, você levou uma bofetada. A pessoa daqui 15 minutos, porque quem bate esquece, quem apanha não esquece. Aí a pessoa tá com o rosto ainda tá vibrando, tá até inchado o rosto. Tu vem falar, ai, desculpa, não pensei. Ah, não, eu te perdoo. É mentira. Então, ao invés de você ser hipócrita, você diz, agora eu não posso te perdoar. Dá um tempo para mim, mas eu vou te perdoar. Entendeu? Aí passa o tempo, você digere. Tem gente que acha ruim, tem gente que fica bravo quando você fala assim: como você não vai me perdoar? Eu tô sendo leal, porque a psicologia explica que você deve ser leal. A pessoa deve entender que você está magoado, sim. E outra coisa, né, Wilson? Nós sabemos que existem fenômenos neuroquímicos no nosso cérebro, que quando você toma uma pancada, você produz adrenalina. Você produz elementos que vão te deixar à disposição para lutar, para correr, para se defender. Então, existem fenômenos que são impossíveis de ser controlados, que eles são químicos dentro do nosso organismo. A sua moral vai amortecer. É, são E as daí, emoções, como né, Alex? essas Emoção, emoções. instinto, é cortar a flor da pele, né? Bateu, levou muitas vezes. E a pessoa, depois, ela se arrepende até das reações dela. Por isso que a gente tem que aprender a controlar essas emoções, né? Sim, exatamente. Por isso que o trabalho do espírita cristão, a autotransformação está em você ser melhor hoje do que você foi ontem e amanhã do que está sendo atualmente. É um trabalho diário, é um esforço diário, que nem a Regina colocou. Ah, no momento eu estou com raiva, mas depois vai passando, passando, passando, ah, tá tudo bem, acaba. É assim que funciona. Isso é verdadeiro. São etapas de progresso do espírito. Existem aqueles que verdadeiramente não se ofendem. Esses estão no topo do progresso, porque eles já erraram bastante. Existe uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo que Kardec diz que uns têm a deliberação de machucar os outros e se ofendem com tudo. Outros, eles pensam antes de machucar os outros e eles procuram vencer as suas más disposições. Disposições, E os outros não se ofendem e nem pensam em machucar os outros. nem tem essa disposição, né? Esse já venceu Ele com tudo. já quer fazer a caridade. Então, são etapas evolutivas da pessoa. Cada um tem a sua etapa e você tem que respeitar o seu progresso sem se tornar conivente com a preguiça. Com a paralisação, dizer, ah, tá bom, nunca tá bom. Porque nós sabemos, né, Wilson, que a evolução, ela é infinita. Infinita. Nós seremos perfeitos relativos, não absolutos como Deus. Eu lembro daquela passagem, eu não vou lembrar onde, nem citar como, nem em detalhes, mas quando Jesus foi aprisionado, ele passa um guarda, ele bate no rosto, né? Ele fala, mas peraí, por que que você está me batendo? Se eu lhe fiz alguma coisa, me fale o que eu lhe fiz, senão por que você me bate? E aí o soldado ficou desconcertado. Mas eu acho que aquela posição de Jesus foi assim benéfica para o soldado, né? Foi um ato de misericórdia com o soldado, porque de fato, né, a pessoa que está agredindo gratuitamente, que não tem uma razão para aquela agressão, ele está se enrolando cada vez mais, a coisa vai ficar difícil para ele, né? Jesus, sabendo disso, vai em socorro dele, né? Ó, é melhor você não, né, não ser violento sem necessidade, você não está reagindo simplesmente, porque não era uma reação, porque Jesus não tinha feito nada naquele momento para que merecesse aquele tapa daquele jeito. Os soldados Sim. que chicotearam, por exemplo, podiam alegar que estavam cumprindo ordens. Como a gente viu até no julgamento de Nuremberg, né? Os nazistas, né? Que simplesmente alegavam que estavam cumprindo um trabalho burocrático ao mandar os judeus para os campos de concentração e conduzi-los à morte, ao genocídio. Agora, naquele momento, não havia uma razão para aquele guarda agredir Jesus. É exatamente isso que você disse, né? Era só um ímpeto que ele tinha que deveria ser controlado, né? Não era uma Mas reação. é. Sim, é como os jovens diziam, né? Dizem, né? Foi um presta atenção de Jesus. Exato. Porque toda atitude de Jesus era bem pensada. Será que isso não foi uma atitude para ir até longinos? que muita pessoa não sabe da história de Longinos. É o tal do São Longuinho, que você dá três pulinhos para achar as coisas. Longinos também era um soldado. E foi ele que lanceteou Jesus e o matou, porque Jesus não matou na crucificação, morreu na crucificação. Ele morreu por causa da lança que foi atravessada pelas suas costas, pegou seu coração e o matou. Mas a gente sabe que depois disso, Longinos foi uma atitude, eu vou cumprir ordens. Vai cumprir ordens? Mas a que preço? Tanto é que ele enlouquece depois que ele faz isso. E depois que ele enlouquece, ele se torna seguidor de Jesus depois de alguns anos. Então, esse presta atenção de Jesus, por que me bates? Não é para acordar, viu? Você está pensando, soldado, no que você está fazendo? Você só cumpre ordens ou você tem um cérebro para pensar? Olha, a gente tem que pensar nisso. É tão importante o que você colocou agora, tudo é, claro, né? Mas é tão interessante. Isso tem a ver com uma afirmação que você fez um pouco lá atrás, entre querer e poder. Né? Eu vou acrescentar um item nesse querer e poder, que é o dever. São as três perguntas filosóficas básicas. Eu quero, eu posso e eu devo. Por exemplo, a pessoa manda, você está subordinado a ela no seu trabalho. Você recebe uma ordem para fazer uma coisa que está moralmente em desalinho com os seus valores. Você vai responder, você quer fazer? Não, eu não quero fazer. Porque está desalinhado. Eu devo? Pode ser um dever profissional. Eu posso? Eu posso, mas eu não quero. Porque está em desalinho. Agora, se você responder positivamente às três questões, faça. Né? Que você estará, não estará em conflito consigo mesmo. Mas diante de uma situação como essa, como você colocou Longinos, não deveria fazer. Falou, olha, eu vou entregar aqui minha lança como soldado, mas eu não posso fazer isso porque eu não concordo. Mas é daí a importância, né, Alex, da pessoa pensar naquilo que faz. Não só fazer por fazer. A gente tem que olhar aquilo que está acontecendo, o resultado da tua ação. Aquilo que você vai fazer, vai falar, qual é o resultado daquilo? Antes de fazer de verdade. Esse é o segredo. Não, e a história de Longinos, ela é tão grandiosa, né, Wilson, que você lê no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o que que acontece, né? Jesus, porque ele só matou Jesus. Ele não matou uma pessoa qualquer, ele matou Jesus. Né? Ele tirou a possibilidade de Jesus viver mais uns 20 anos sobre a face da Terra para poder ensinar mais um monte de coisa. Então, o que acontece? Jesus poderia ficar com raiva dele, poderia... Ah, tá bom, eu vou perdoar você, mas você vai resgatar sua dívida. Não, o que que Jesus... Jesus vai convidar Longinos para comandar o Brasil como Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ele vai reencarnar como Dom Pedro II, aqui no Brasil. Então, se você for ler o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e for verificar o trabalho de Longinos, nossa mãe do céu, que trabalhador que ele vai ser. E é o homem que matou Jesus. Como Paulo de Tarso é o homem que matava os cristãos. E Jesus usou e escolheu porque ele poderia salvar o cristianismo, que se não fosse ele, nós nem saberíamos o que é cristianismo. Veja só, esse Jesus é complicado, ele pega aquelas pessoas que, apesar de estarem desencaminhadas, mas ele vê no coração que a pessoa tem uma profundidade que pode fazer a transformação, ele só está desencaminhado, mas ele é bom. O Francisco sempre contribui com a gente aqui, ele fez um comentário interessante também, tem a ver com aquilo que nós já comentamos, falamos sobre a misericórdia, então ele diz o seguinte, olha, porque lógico que Deus não vai castigar cada um individualmente. Daí eu já vou pensar essa parte, já é passar para o Alex, né? Alex, Deus de fato, né? Deus não vai julgar ele próprio, a pessoa, e castigar, né? As leis já foram instituídas. Como você disse, a consequência é automática praticamente quando a gente faz alguma coisa, não é, Alex? Quando eu erro aqui hoje, né, tem alguém observando, tem um tribunal lá que vai me avaliar, Alex, para definir o que vai acontecer comigo? De fato, Wilson, existe a providência divina que você, a partir do momento que você infringe, você automaticamente já vai ter que reparar aquela falta. Existe a lei. Mas Deus olha assim, um por um. Porque existe uma questão no Livro dos Espíritos que Kardec faz essa pergunta e os Espíritos respondem, por acaso, vós valeis um menos que os outros? Então Deus olha um por um sim, tanto é que para alguns tem agravantes e para outros tem atenuantes. Ele está falando aqui, ó, o perdão é atenuante. Mas vai, Deus, tanto é que se você ler o livro Céu e Inferno, existem os suicidas e Deus vai verificar qual foi a intenção e o que motivou o suicídio de cada um. Porque se fosse assim, não tivesse Deus ou um tribunal que seja espíritos de escola julgando, a lei diz que o suicida vai reparar no vale do suicida e vai reencarnar com a deficiência. Pronto. Então não teria atenuante nem agravante. Mas não é assim que funciona. Então o mundo teria leis robóticas e não teria nenhum atenuante. Aquela história que o amor com a multidão dos pecados serviria para nada. Não, Deus observa caso por caso com muito amor. Ah, esse foi egoísta, então esse vai ter que reparar, vai doer um pouquinho mais. Ah, esse foi causado por outra pessoa. Ah, então esse vai doer um pouquinho menos. Ah, esse foi para salvar outra, esse não vai doer nada. E aí por diante, ele vai fazer um julgamento, só que não um julgamento igual ao nosso, mas um julgamento amoroso, um julgamento profundo. As leis foram instituídas, foram. A pessoa foi, passou dos limites? Passou dos limites. Mas Deus, com a sua misericórdia, vai para cada um. Por isso que Jesus disse: a cada um será dado segundo suas obras. Então Deus se ocupa de cada um de nós particularmente. Cada um de nós. Eu vou citar, Alex, o livro que você citou também, O Céu e o Inferno, né? Tem uma parte chamada Código Penal da Vida Futura. Então, é justamente o Sim, que nós nossa. estamos dizendo aqui, Código Penal da Vida Futura, né? Como as penas e os gozos são atribuídos a cada um. E três condições são impostas ao homem quando ele erra, quando ele infringe a lei de Deus. Que são, não necessariamente na mesma ordem, tá? Mas eu coloco nessa ordem. Eu coloco nessa ordem pelo texto todo daquele capítulo, e não só por aquele ponto onde Kardec cita. Mas a expiação, o arrependimento e a reparação. Então, quando nós infringimos a lei de Deus, a expiação, como a lei de Deus está gravada em nossa consciência, a expiação é automática, a gente já começa a colher os frutos daquilo, né? O próprio conflito interior, como você falou, aquela pessoa que fala, ah, eu perdoo o hipócrita, mas que na verdade não perdoa, ele já está em conflito, que é o que nós vemos no texto aqui também, quando Emmanuel fala sobre Jesus e Judas, Jesus já sabia que Judas já tinha um problema grande a tratar consigo mesmo, tanto que ele se suicidou, ele sucumbiu diante da questão. Então, quando nós nos equivocamos, mesmo que seja lá no fundo, escondido, a gente já começa a espiar isso. A gente já começa a ficar em conflito internamente. A gente não está mais em paz. Aquela paz, aquela tranquilidade interna não existe mais. A gente já não está mais bem, já começa a espiar. Até quando vai esse sofrimento, essa perturbação? Vai até o arrependimento. Ah, mas aí arrependeu, acabou? Não. Quando arrependeu, é aí que você vai pedir a oportunidade de reparar. Aí é que Sim. começa a brincadeira, né? Até aí o sofrimento vai parar, vai cessar, segundo o que explica lá, vai diminuir o sofrimento. Ó, parou. Vou dar um tempo para você para poder consertar, tá bom? Aí você vai para poder consertar aquilo ali. Olha que maravilha, Alex. Você vai reparar. E aí Kardec pergunta: mas essa reparação tem que ser feita como, né? De forma coletiva? Falou: não. Reparação consiste em fazer o bem àquele a quem você fez o mal. Ele é bem claro com isso. Ele diz que é individual, que vem de encontro com o que você acabou de dizer, desse olhar individual. Então, você, eu que fiz mal para você, Alex, eu vou ter que fazer o bem para você. Não adianta fazer o bem para o teu vizinho, tá? Eu Sim. também devo fazer o bem para o teu vizinho. Mas eu tenho que fazer para você. Mas você vai me falar: mas gente, e se a gente não se encontrar mais? Não se encontra hoje, mas se encontra amanhã, se encontra na outra existência, se encontra no plano espiritual. Isso é tão bonito, Alex, que olha, o resultado, o entendimento disso é que aquela pessoa que hoje te faz mal, aquele que te ofende, que te prejudica hoje, um dia vai ser o teu benfeitor espiritual. Um dia, quando ele cansar de sofrer, pedir arrependimento e pedir uma oportunidade de reparação, Deus vai colocar ele no teu caminho, ele vai te ajudar, vai estender a mão para você quando você precisa. Ele vai trabalhar do teu lado na construção de um empreendimento, no desenvolvimento de uma ideia. Ele vai ser o seu companheiro de jornada. Olha que coisa linda, Alex. Não serão esses os filhos problema, os pais complicados, as esposas, os esposos difíceis que aparecem na sua vida? São pessoas complicadas, porque exatamente Deus, ele pensa em nós individualmente, sim. Ele se ocupa. Ele é tão grande para isso. Ah, é um grupo. Mas como que você vai julgar o grupo? Isso é injusto. Aí você vai fazer uma média aritmética para o grupo? Não, você tem que avaliar um por um. Isso é o amor. Já pensou? Deus é tão grande que ele nos ama individualmente. Individualmente. Isso é importante. O que nos leva à questão, né, Alex? A gente, eu tenho ouvido uma frase, Deus acima de tudo. Deus não está acima de tudo, né? Deus está entre nós. Ele está no meio de nós. Ele não pode estar acima, porque se ele está acima, ele não está no lugar. Ele ocupa todos os lugares. Então, ele está intimamente em cada um de nós, porque ele é a inteligência primeira, suprema, né? Não estou nem falando da causa, ele como inteligência mesmo. Ele opera dentro de cada um de nós, por isso que nos conhece intimamente, pode ter essa visão que você apresentou aqui. O Francisco Moretti, ele fala aqui novamente que ele quis dizer que o perdão é atenuante. Sim, Francisco, é exatamente. O Alex, ele confirmou isso daí, só que a gente falou que a misericórdia, né, seria um atenuante. Segundo o exemplo que o Alex deu, é até interessante, né? Vamos dizer, Francisco, que aí eu tenho uma dívida com o banco de 10 mil reais. Eu não tenho condição. Se o banco vier executar essa dívida de 10 mil reais, eu vou entrar em falência. Não vou ter como pagar, né? Não tenho mais onde morar, não vou poder trabalhar mais, não tenho como me vestir. Aí o gerente do banco fala assim para mim, olha, eu vou te dar então mais 1.000 reais, eu vou dividir aqueles 10 mil em 10 mil parcelas de 1 real. Você não deixa de pagar, né? Mas a misericórdia é dar condições para você realizar, né, para você arcar com o comprometimento que você teve. Então, o perdão, esse atenuante é isso. Né? A misericórdia ou o perdão é nesse sentido, no sentido de oferecer para a gente as condições para a gente poder resgatar o mal que a gente causou, né? O erro que a gente fez. É o exemplo que eu dei lá atrás também, né, Alex? Do sistema penal nosso, do sistema prisional nosso, na verdade, que não oferece oportunidade para a pessoa se ressocializar, na verdade. Sim. Né? Ocorre o oposto. Ele entra lá, um criminoso pequeno, e sai de lá um bandidão formado, pós-graduado. Né? Mas você sabe, eu queria fazer um comentário sobre isso, Wilson. O fato é o seguinte, o próprio Luiz Guimarães passou uma história de um casal que tinha uma filha deficiente, e ela vivia em casa, ela tinha uma deficiência cerebral, e começou a visitar um vizinho, participar da casa, tudo, e um dia que eles saíram, eles deixaram essa menina sob os cuidados dele, ele foi, estuprou a menina, e sumiu, e a menina engravidou, e foram perguntar se eles queriam abortar a criança, eles falaram, não, nós não vamos abortar, nós somos contra isso. O que aconteceu? A criança nasceu saudável, se tornou um bom menino, bem educado, quando os pais morreram, que eles eram idosos, quem ia cuidar daquela mulher deficiente? Hein? Com aquela deficiência, não tinha. Quem cuidou foi o filho bastardo. Foi ele que cuidou. Agora, isso não é uma reparação de uma dívida? Ou um espírito superior que pediu para vir para cuidar daquele ser que estava espiando uma falta com aquela deficiência? Isso é o atenuante. Isso é a misericórdia de Deus que mesmo no meio de uma desgraça, você pode ver uma benesse. Porque os espíritos vão se aproveitar das circunstâncias para fazer o bem. Mesmo que não seja visto a primeira intenção. Claro, a gente não sabe, né? A gente vê uma parte muito limitada da realidade. Como que é que Paulo diz? Agora vejo em parte, mas então veremos face a face. A gente vê só um pedacinho do que parece para a gente, mas não sabemos se é. Fernando, ele comenta aqui que o termo Deus acima de tudo é para demonstrar a superioridade divina. Sim, Fernando, nós compreendemos isso e eu concordo, né? É a superioridade, mas o que eu estou dizendo é nós temos essa visão de 2D. Né? Então, distância. Não é, é essa visão de pirâmide, né? Deus acima e as pessoas embaixo. Né? Deus está entre nós. Então, é nesse ponto que a superioridade dele já é demonstrada, né? Nós já apresentamos de forma bem clara quando dizemos que Deus é a causa primeira de todas as coisas. Ele é a causa e ele é a força motriz. Então, é pelo amor de Deus, como Paulo também diz, Pedro, né? Nele nos movemos, é isso? Acho que é Paulo que diz isso. Eu não me recordo. Ele sente que naquele instante... Foi Paulo. Naquele instante, em Deus que ele se move. Então, Deus é essa energia que atravessa todas as coisas. Né? Então, ele está interpenetrando tudo. Está em todos os lugares. É claro que a superioridade dele indica uma posição de em cima e embaixo. Mas é por isso que uma vez a gente viu uma... Aliás, tem certas interpretações de que o mal é a ausência de Deus. Na verdade, não é, porque não existe ausência de Deus. Deus é onipresente. Se houvesse um lugar no universo onde Deus não estivesse, né, Deus não seria onipresente. Deus está em todos, ocupa todos os lugares. A questão é onde ele não é ouvido, onde não há uma sintonia para poder refletir a bondade e o amor de Deus. Mas não que ele não esteja. Então, Deus está dentro dos presídios e dentro do criminoso mais cruel que a gente pode imaginar, Deus também está lá dentro. Mas ele não tem aquela pessoa, aquele presídio, aquele local, não tem como refletir aquele amor de Deus. Por isso que ele não se manifesta tão claramente naquele ponto. Mas olha, você sabe isso, deixa eu só falar, coincidentemente, o que você falou de Deus acima de tudo, né, que não é por uma questão política, mas uma questão que eu estava falando com a minha sogra ontem, eu não lembro o que ela falou, a gente estava falando de falecimento, alguma coisa, falei, não, Deus, não é verdade, porque Deus está em todos os lugares, pois ele tem o dom da ubiquidade. Sim, eu falei isso para minha sogra ontem. Então, quando você fala isso, você está querendo evitar o distanciamento. Porque parece que Deus está tão distante da gente que a gente nunca vai alcançá-lo e ele está fora das nossas vistas e a gente acha que nós também estamos fora da vista dele. Não, ele está em todos os lugares, por isso que ele pode se ocupar de todo mundo igualmente. É um termo bonito, mas equivocado filosoficamente. Distancia-nos e não, ele está conosco. Uma vez eu tomei conhecimento de uma pessoa que era ateia, né? E ela fazia exatamente isso, ela dizia... o telescópio aponta para a Lua, cadê Deus? Deus não está lá. Né? Onde está Deus? Mostra para mim onde está Deus. É o argumento que ela utilizava. Porque justamente você tenta colocar Deus em algum lugar, em alguma posição. Então é o pensamento espacial nosso, né? Que tem que posicionar Deus. Na verdade, não existe, porque no infinito não existe. Onde que é? Deus está no centro, né? Então, onde que é o centro da criação, Alex? Em todo lugar. O centro da criação sou eu, porque se o espaço é infinito, não existe um centro. Porque para ter um centro, você tem que ter um limite, né? O lugar é do começo, do fim, aí o centro fica ali no meio. Agora, se é infinito, o centro é aonde? Não tem. Todos os lugares. É difícil para a gente entender. Por isso que Deus está em todos os lugares. Ele está no centro da criação, infinita no caso. Alex Bonafini, são 20 horas e 2 minutos. Eu quero dar dois recados aqui. Olha, você que nos auxilia, né? Auxilia o programa Visão Espírita, tanto na edição de domingo quanto na edição de quarta-feira, mudou o número da conta, tá? Fique atento aí, olha. É no mesmo banco, no Bank, mas é 4832-1165, tá? No nome de Wilson Roberto Garcia Júnior, este que vos fala. O CPF está aí passando na tela também. E nós temos agora uma novidade também, temos o Pix. Se você quiser nos ajudar com qualquer valor, olha, para manter o programa Visão Espírita, a União Rádio Web no ar, a gente vai voltar para o estúdio no comecinho do ano, Alex. Temos planos, olha, planos muito bons aí para a gente retornar, viu? Vai ter várias coisas. Que maravilha. Vai ser uma coisa muito bonita mesmo aí no começo do ano. Então, se você puder nos ajudar, o Pix é financeiro@unionradioweb.com.br. Não importa o valor que você puder, 10, 50, 100, 1.000, 10 mil reais, aquilo que você puder. Fique à vontade. Nós somos muito gratos a vocês, porque são vocês que mantêm o programa Visão Espírita no ar. Então, nossa gratidão à USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, à USE de Santa Bárbara do Oeste, que também ajuda a manter o programa Visão Espírita, né, há muitos anos, programa que está no ar há mais de 20 anos, né, desde 1999, e a edição de Piracicaba desde o ano de 2014, nós estamos no ar. E eu quero lembrar também a você que ainda não se cadastrou, cadastre-se, manda uma mensagem aí nesse número, olha, o 988778022, deixa eu corrigir esse número, peraí, que tá errado, é 8877-8022, vamos lá, agora tá certo. cadastre nos seus contatos esse número e mande uma mensagem com qualquer, com um oi, qualquer coisa lá. Aí nós vamos cadastrar você nesse celular para mandar sempre que tiver um evento da USE Piracicaba, não só uma palestra de um expositor de fora que vem visitar Piracicaba numa casa espírita aqui da região, um curso novo que a USE está oferecendo, a gente vai mandar o link para você, né, acompanhar. E assim também como os programas Visão Espírita. Toda quarta-feira a gente vai mandar o link para você. Hoje mandamos, acho que era umas 5h30 da tarde, mandamos o link para todo mundo para nos acompanhar. Então, 8877-8022. Eu vou ficando por aqui agradecendo a todos, a vocês, irmãos e irmãs, a vocês que contribuíram, que participaram, que comentaram aqui. Muito obrigado de coração. Nós estamos aqui por vocês. A cada vez que a gente vem para cá com esse espírito, com esse coração aberto, repleto de gratidão, disposto a aprender cada vez mais. Por isso, eu agradeço também você, Alex, um grande professor que eu tanto admiro há tanto tempo no movimento espírita, desde que eu comecei a frequentar a União Espírita de Piracicaba. Por isso, especialmente a você, muito obrigado pelo carinho que você sempre nos oferece aqui, né, contribuindo com as suas belas reflexões sobre os temas que nós apresentamos. Desejo a cada um de vocês muita paz, muita saúde, muita luz, muita leveza, que possamos aproveitar todas, até mesmo as dificuldades que a vida nos oferece, como lições para o nosso crescimento, para que façamos brilhar a nossa luz e essa luz ilumine o nosso caminho, assim como o caminho daqueles que seguem conosco. Alex, para você, eu desejo muita luz, muita saúde, muita paz para você, para a Luciana, para o Thales. Passo agora para você, né, para as suas derradeiras considerações, e peço para você fazer uma prece de encerramento para a gente. Eu agradeço pelas palavras, pelo carinho. De fato, somos todos professores e todos alunos, porque todos devemos aprender e todos devemos ensinar. Cada um tem algo a dar de si. Eu só gostaria de lembrar a passagem de Jesus que cai bem para o texto de hoje, né, para o tema de hoje. Olhar as aves do céu. Elas não plantam, não colhem, nem amontoam em celeiros. E Deus nunca as abandonou. Valeis menos que elas, homens de pouca fé. Isso demonstra que Deus se ocupa de todos nós. Que se houvesse justiça social, que se houvesse amor e caridade, ninguém passaria fome, ninguém ficaria sem teto, ninguém ficaria sem vestimenta, sem educação, porque haveria justiça social. Porque nós temos no mundo possibilidades para que todos sejam iguais. Cabe ao homem mudar os seus padrões, deixar de colocar preço em tudo e valorizar o ser humano. É isso que o cristianismo nos ensina, e o espiritismo nos dá ferramenta para entender isso com metodologias práticas no dia a dia. Cabe a cada um de nós fazer pensamentos profundos e entender como é profundas as leis de Deus. Por isso eu agradeço muito pelo tema de hoje e pelas reflexões que nós fizemos. E nesse momento, agradeço ao Pai profundamente, pelas benesses da noite, pela companhia do Wilson, amigo querido de todas as horas, e dos amigos queridos que estiveram conosco, nos presenteando com a sua presença, nos ouvindo, nos assistindo, que possamos sair daqui em melhores condições em que entramos. Que possamos pensar em justiça além daquela que quereríamos para nós. Mas naquilo que nós podemos mudar o mundo, que está em nossas mãos a transformação. E que, óbvio, seja feita, Pai, a vossa vontade, não a nossa. Que assim seja. Paz e luz a todos e até o nosso próximo encontro.